Já fui criança, só queria brincar, olhar pro céu, sonhar sem parar. Já fui adolescente, cheio de emoção, vivendo intensamente, seguindo o coração. Já fui jovem, dono do mundo, com 1000 planos num segundo. Já fui adulto, firme no chão, carregando a vida na palma da mão. Se hoje o corpo já não é mais o que ficou, o que importa é o que o coração guarda e os valores que a vida nunca paga. Tudo valeu a pena, cada lágrima e sorriso, cada erro me levou ao paraíso. De ser quem sou, por punir sem pressa, porque o amor e a verdade ainda me vestem como peça. O tempo não me condena, se a alma é leve e serena. O que importa é o que ficou na estrada e saber que a jornada foi abençoada. Os valores permanecem, são meu chão, minha cena, eu repito com a alma, tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena.